ZYM705. Rádio Energia FM de Taubaté, operando em 106,5 MHz. Para algumas pessoas, a felicidade é impossível. Muitos tentam de diferentes formas alcançar. Quando você desiste de buscar a felicidade, está desperdiçando a maior oportunidade da sua vida. Entra no ar o programa Em Busca do Amor. Apresentação, Pastor Tiago Penariol. FM 106,5, Rádio Energia de Taubaté. Filiada à Rede Aleluia. Família, força e fé. A Rede Aleluia, através de cada uma das suas emissoras, tem permanecido cuidando de você e da sua família durante todo esse período de pandemia. Desde o início, levando diariamente orientações e informações verdadeiras e 100% confiáveis. Além de mensagens de fé, esperança e encorajamento que têm ajudado milhares de ouvintes a superar as atuais dificuldades e vencer seus desafios. Assim continuaremos ao seu lado, agradecendo pela sua confiança e permissão de entrar em sua casa, no seu trabalho, aí no seu carro e juntos conectados com Deus, caminhando lado a lado para dias melhores. Rede Aleluia. Família, força e fé. 106,5 FM. Família, força e fé.